É nóis. Aliança racial. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Hoje é sexta, pleno dia da zoeira. Um giro na quebrada, na qual onde nasci. Cresci, sobrevivi, portanto tô aqui. Graças a Deus, o rap vou levando. Na base de funk, colando com os mano. Só passa miliano, consideração. Respeito, amizade, pra nós é tradição. Putz, mó calor, eu raspo o cabelo. Mudei o visual, o dia prometendo. Vai vendo, vou pra rua, ó, no maior estilo. Lupa, boné, tênis, artigo. Camiseta larga, tá quente, bermudão. Pra complementar, anel e correntão. Vixe, quem eu trombo, salve moleque. A nova safra do rap, aí Guilherme. Com 11 anos, tá chegando pra somar. Bora aí, quero ouvir representar. Satisfação, gritão, deixa comigo. Aliança racial, representativo. Sou novo de idade, mas sei o que quero. Doutrina hip hop, meu corre pelo certo. A trilha da rua, rap som pesado. Postura, atitude, sempre lado a lado. Cultura urbana, febre mundial. Em todo canto do globo, sensacional. Sensacional. Aliança racial, subindo um degrau. Tirando onda em São Paulo, estilo original. O groove é pesado, xingado, malandreado. O gueto do Brasil está bem representado. Salve! Eu tô chegando, fim de semana cabuloso, está no plano, curtindo a vida de montão. Na disciplina, trombar os manos no peão. Só alegria, Beto, Guido. À noite no rolê Novo Oriente, Arariba, Regina e B. Catanduva, Piracuama, Rebouças, Olinda, Ré, Jardim Evana. No Ingá, RDM, os manos tão em festa. Lugar não vai faltar, por onde nós começa. Na nossa rua, aqui tá bom. Depois no bar do William, satisfação. Pode pá e de lá, adega do barquinho. Resenha com os amigos, tomando vinho. Sem esquecer bar do Digão, Luizinho, pai do Juninho. Faço questão de brindar, comemorar, celebrar tudo isso. A vida, o luar, as brejos, amigos. Choperia, Vila Rica, o samba, milhão. Zona Sul, Campo Limpo, já é tradição. Salve Fundão, Capão, Portelinha. Comunidade nota mil, muito incentiva. Criançada carente, sorriso feliz. 12 de outubro, tão pedindo bis. Projeto Vinil Eterno, a rapa aplaude. Samba da Vila, Bar do Léo, samba do balde. São vários manos, Deus no comando. É nós numa só voz, então vamos que vamos. Aliança racial, subindo o degrau. Tirando onda em São Paulo, estilo original. O groove é pesado, xingado, malandreado. O gueto do Brasil está bem representado. Aí, satisfação total. Guido, Beto, Gui, Aliança Racial. Aí, vá um salve a todos os manos que frequentam os campos de várzea de São Paulo e do Brasil. E em especial, Portuguesa, Vila das Belezas, Campo do Regina, SAP, Regional do Campo Limpo, Martinica, Jardim Samara. Salve Zé Ailton, firmeza total, irmão, representando com nós. Numa só voz agimos com fé. É desse jeito, rapa, assim que é.